Taxi 86213 com 130 bordos, autonomia de 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 6213 direita, ponte espera 295, ajuste no 093, boa viagem. Direita, ponte espera 295, ajuste 23, alterna 62, 13, 140. 254, Palenque, equipe de solo, após o Ocean, né, passar a retaguarda, tá livre no Ocean, tá? E após o... 2. Tio 3? Livre táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador. Tu livre, pouso, pistão na zero, vento 120 graus, na dúvida de nós. Olha o solizado no pistão zero, tá 3804. Mar da Azul ingressando agora para o portão 8. Paciente de coordenação autorizado, gol 1167. Olá, instalador, boa tarde, mané. 6213. É, 6213, mantém o ponto de espera. Julieta Romeu. Sub manter a 500 pés, Max Julieta Romeu. Você está sob área povoada, a 200 pés. Não é permitido. Sub manter o 500 pés, Max Julieta Romeu. Lima tem pista na 7, Max é quântico. Agora 1-0, 1-2. Juliette Romeu, chamou a tua? Negativo, foi o Rocha, né? 6213, na boa tarde, está no ponto de espera da 10, não. Rocha, né? 6213, mantém a posição. 5-0, 3290. Gente, aeronave na final do 1-0, Mike Acosta mantém a posição. Tudo mais pronto, Michael Costa? Tudo já decolou, pista 1-7, vento 1-0 graus, a dúvida de nós. Informo um Boeing passando marca do estreno, nesse momento. 050, 3144, 050, ajuste, última entrada 1-0, 1-2, Salvador. No solo aos 3-8, chame solo 2-1-9. 2-1-9, bom dia. Salvador, bom dia, eu sou 3804, Fox, você escuta. 3804, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Repórter, Alfa e repórter antes da Juliette, 3804. Tá checado, final. Solizado, pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, uma dúzia de nós, o voo 1962. Solizado, pouso pistão 1-0, 962. Max, é o grupo chamou pro táxi? Juliette Bravo Delta. 5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2- Via de 3 horas e 15 alterna Guarulhos. Confirmando pessoas a bordo? 118. Controle, Papa Romeo, Mike Ecológico. Mantenha a escuta, Mike Ecológico. Juliette Bravo Delta irá pousar na 10, confere? Juliette Bravo Delta. Sério, na escuta, forma estabilizada. Passarei 2230, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 080, limite voar nesta proa por 15 milhas. Redução agora para 1970 nós. 080 por 15 milhas, reduzindo 1970 mais, 330. Tá 3290, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite voar nesta proa. É o curso localizador. Esquerda norte, 3290, permanece no 50. 0290, 290. Gol 1-1-7. Alfa Romeo 200. Controle ao 5367. Luna 962, solo Squadron 1. Pode livrar a direita, chame o solo 2869. 219962. 2, 2, 1, 3, 0, para interceptar o localizador em forma estabilizada. 1, 3, 0, para estabilizar, 219. Desce 2000. Autorizado 2000 pés, estão 3198. 3198. Controle ao Mike Acosta. Mike Acosta, 1000 pés, corredor Axena, escuta o controle. Na escuta do controle, solicita DCT Manati 2000. Está autorizado voar Manati, suba e mantenha no 1500 pés, já vou visual. Já mantendo 1000 pés o Mike Acosta. Bom no 1500. Vou no 1500, Oscar. Salvador Siri 045, decola 97, curva direita. Ingresso no corredor Axé, restrito 1000 pés, aguarda na central do controle. Chama o 1935 controle e aciona o 0153 do Kilkabeck. Reduza para 1970 nós. Reduzindo 1170 nós, 3290. Direto para o Delta, chame torre 1 no 8 decimal 95. TAM 3290, assuma a navegação na proa da posição Duna, o TAM 3290. Duna na proa reduzindo, 3290. TAM 3144, descida até 050, redução para 220 nós. Mantendo 220 nós, descendo para o 050 conforme autorizado anteriormente, TAM 3144. Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette 9, 962. Xené 6213, selecionado o transponder 5446. Afirmativo. Ok, contato radar na decolagem, submantenha o nível autorizado pela torre conforme instruções. Subindo ao 360, autorizaria direto lento, senhor? Autorizado, após 2000 pés. Voando lento da apresentação, 6203. Série do 2230, curva direita na proa 150 para interceptar o localizador em forma estabilizada. 150 para o ar, permanente estabilizado, 2230. Controle 3290, pode descer. 2000 pés, está autorizado o TAM 3290, ajuste o cimetro 1012 em forma estabilizada. Matarato, 3290. Série do 2230, desça e mantenha o nível de voo 050 para série 2230. 050, 30. Série 6254, tráfego de pequeno poste na curta final, após a passagem do mesmo, está autorizado ali, mantém pista no zero. Após o tráfego, mantém pista 10, 62. É Max, Serra Golf, autorizado decolar pistão na 7, vento 120 graus, a 12 de nós. 3000 pés, ajuste 1012. 3000, 1012, 2030. TAM 3144, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 360, limite voar nesta proa por 15 milhas. Ok, esquerda. Vou nessa proa por 15 milhas, vou estar pegando 4-4, caso falha. Caso falhe comunicação, o senhor irá manter o nível de voo 050 e irá voar Simbra, manter a órbita até o seu estimado de pouso. Ok, então, caso falhe, então, mantenho 50, vou em terra, E lá eu estou com o segmento ILS X-Ray Down 90, tá? Chegando 4-4. Até a saída do Pote 3. Estabilizado, tá 3-1-1. Decolado aos 4-5, chame controle 1-9 decimal 3-5. O Mike Serra Golf, decolado aos 4-5, chame controle 1-9 decimal 3-5. Agora neutralizado, 3-5, o Mike Serra Golf. O Xanay 6254, autorizado, decolado pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Iniciando decolagem 6254. Oi, Salvador, tá 3198, boa tarde. Tá 3198, continua a aproximação, aguarde autorização de pista livre na aeronave da Avianca, Cristiano Rolagem. Quebec vai te matar em 1895. O Charlie tá o ajuste no Zaman 4. 2653365, bom dia, obrigado. Outra vez Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf, decola, tá com escuta, perfeito. Ah, bom. Mike Serra Golf, subiu Mateus 080, contato radar na decolagem. Sai da. Golf. Tão 3144, curva direita na proa 040. Redução para 1,80 nós, está autorizado a descida até 3 mil pés, está 3144. Ok, direita 040, reduzindo a medida possível para 1,80 nós, descendo a 3 mil pés, está 3144. Afirmativa, essa proa para interceptar o localizador. Afirmativa, só não se entendeu que nessa proa está autorizado a interceptar o localizador, está 3144. Afirmativo. Onde? Boa tarde, o Xanay 6254, subida da El. Xanay 6254, contato radar, sub manteu 360, saída da El. 360. Matéria 2230, desse mantenha 2 mil pés, ajuste a altimetro 1012. 2130, toma 3290, completo sinal, chame torre na frequência 118.95. Muito obrigado, chama até espaço. Bateria 2230, iniciei redução para aproximação, o tráfego que o precede está 5.2 milhas à sua frente com ground speed de 1.40 nós. Aí sim, o 2230. Bate, se encontra o Mike Otelo. 5 milhas ao 90, baixar travar. Está 3290, continuando a estação, agora autorização de uso. Ok, 90. 3121, decola pistão 97, com curva à direita, saída Arbó, transição Alefa. Controle 11935, transponder 5510, Mike Otago. Autoriza Dael para o 6254. Autorizado, Xanay 6254. Muito obrigado. Mike Eco Oscar, não tem um tráfego informado, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, aguardo informação de pouso. Está no fundo do estacionamento? Estacionamento está 1895, ajuste no 012, o Mike Oscar Golf, quantos a bordo? Livre pouso, pistão no 0, vento, uma centena com 09. Livre pouso 10, 3, 2, 9, dá. Tem uma aeronave? Na chame táxi. Juliette. Alfa vai reportar com Juliette, 3198. É o Força Aérea 2012, chegou? Estou de TAP. Ok, estou autorizado. O Olimpo 00, descido até o 05. Zero, o plano modificado zona 549, voe e TAP para interceptar a chegada à mare. Pistão 0, curva à esquerda na fuga, transição de pá. Controle 11935, 5501, o pioneiro no 2. Tente agora a transferência. Afirmativo, pista ali no negócio separado, voo 167. Restrizar o Guilherme, manter pista 1-0. Ali manter pista 1-0, gol 1-7. Ali, relacionamento, chama para o táxi. 3198, ingresso Juliette, pole position. Juliette, 7, posição número 1, Tantra 198. Direita, 121, décimo 9, boa. 219, obrigado, boa. Tantra 3290, Vitor. 3290, táxi via Alfa, reforço da Juliette. Alfa, reforço da Juliette, 3290. 3, chama C3, CIF na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, uma boa, Chanel 3144, 1 milha marca do, da posição Duna. Completo final, chame 2198-95. Ok, torre 118-95, 3144-0. Afirmativo, 118-95, passarei 2230. Passarei 2230, continue a aproximação, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Passar travado, quem chamou primeiro foi o azul 4463? É, chamei agora, 4463. Que é Golfo do táxi. Futuro 0 tem interseção, papá. Vinha, chame para ingresso pista na 7. 4-0. 4. Passou 4-0. Gente, aguarde a cópia, o ajuste 1-0, 1-2. Mantém a pista da chegada, o total 9-0-2, número 3 na aproximação. Controle, boa tarde, gol 1-1-6-7. Street 5447, Salvador Barreiras, número 3, aguarde o ajuste no 09. Zero, autoriza a garota presente já? Até o perfil da saída devido ao tráfego. Passaria 2230 no solo 5-3, a livrar direita, 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-1. Afirmo. Salvador Ilhéu, Zona 4-0, Golfo 677, decola pista 1-0, curva à direita, saída coral, controle 1-1-9-35, transponder 5-5 no meia, o azul 4-4-6-3. 140 Ilhéus, Golfo 677, decola da 1-0, curva à direita, saída coral, 1-1-3-5, controle 5-5 no meio, transponder. Correto, portão 8, chama pronto. Chamarei. Chinei 6254, chame o C3CIF na frequência 1251, alterna 13395. 1251, 3395, montado no recife, 6254. Delta tá pronto pra cópia? Pronave, a sua retaguarda vai livrar na ótica, vai seguir pro 4. Salvador para o início da curva, 95. 0195, mais que curva. Aeronave chama tudo, por tudo. Tá 3144, tá, tentando reportar que tá bastante secado lá, final. Gente, livre pouso, pistão 1-0, vento no 30 graus, 1-0, nós estamos tá 3144. Autorizado pouso, pistão 1-0, tá 3144. Oi, seja o rádio, a... comunicação do rádio aí com a frequência do solo. A senhora entre na frequência da 2295 e proteja com a mesma, por gentileza. Drop taxi, Mike, qual a Delta? Barreiras 200, vai decolar da 190 com curva à esquerda, Momo Cogibo, após direto Barreiras. Controle 119, decimal 35, transponder 5521, o 354-47. Vento 130 graus, 121. Passar 344. 5521. Ah, chame solo 119. Solo Salvador, 3144, boa tarde, Libro. Boa tarde, tá seria Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3144. Vai ser autorizado até a saída do Pátio 3. Ô Mike, eu acho que o Golf decolou decolado, 57, chame controle 19935. Controle 19935, até Papai, Papai Romeu, Mike, Oscar Golf. Papai Romeu, Mike, Oscar Golf, contato radar na decolagem, sobre manter o nível 3, corrige 260. O Quebec C é autorizado a decolar, pista 17, vento 120 graus, 139. Juliette Bravo Delta, táxi autorizado na Quebec, chame 2, 1895 para o cruzamento. O Juliette Bravo Delta. No nível de voo 080, Serra Romeo 22. Fecha, pena de cat. Ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, na 3144. Controle igual ao 1167, vai copiar? Consiga. Está recebendo igual ao 1167. Recebo 5/5. Ah, tá ok, obrigado. Controle, boa tarde, ó, para passar no Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mil pés, corredor Achana, escuta o controle. Pode subir atrás para seguir direto. 235. Pode manter 2500, aguarda na seção 4500. Mativo, está autorizado o Quilo Quebec Serra, vai direto seria 2500 pés. Informe quando 20 milhas. Positivo, sobe a 2500, informará 20 milhas para a seção 4500. Olympus 02, desça e mantenha 3 mil pés. Corrija, Olympus 00. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Sal 9902, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Informe em final do procedimento LS X-Rator. Total 9902. Para 2100. Controle, gol 1167. Prossiga. Seria possível coordenar com o centro approach de brinde? Gol 1167, solicite diretamente ao centro na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado. Olympus 00, vetoração para final. Procedimento LS que foi pista 1-0. Curve à direita na proa 360, limite radial 280 do R Salvador. 9 dentro. Vai pro pátio 5. 7 está autorizado o cruzamento da 197 ao estacionar a frequência livre. De metrô 10, 12. Ciente, forma estabilizada. Se agou, foi estimado de pulso. Aguarda. 1650. Ciente. Autorizado, Kilo Quebec Serra, 045. Afirmativo, quando possível, estimado de pouso. No 632, ciente, Kilo Quebec Serra. Por favor, 1930. Confirme. Por favor, 1930. 1930, Mike Oscar Golf Center. BDR, total 9902 do Sol. Total 9902, complete o procedimento, chame torre 1-8, decimal 9-5. 18-9-5-7. Mike, Oscar Golf, curva direita, corrijo. Corrijo. Olympus 00, curva direita na proa 0-5-5, em forma estabilizada, Olympus 00. Descendo até 2 mil pés, ajuste de altimetrão na 0-1-2. Linha cola, pioneiro no 2, sem parada, confirme. 076, sanitização, chegada a mar e desse, mantendo o nível de voo 050, ajuste o altímetro em Salvador no 012. Não, 9902 nacional, baixa travada. Total 99, continua a aproximação, aguarde utilização de pouso na aeronave da Força Aérea Brasileira, iniciando a rolagem no momento. Ciente, na sua escuta. Aqui é que Delta, autorizado o táxi, chame para ingresso pista na 7. Mantenha a prova de mar, azul 407, quando possível irá ser autorizada. Pioneiro 2 decolado na Pucca Zipa. 9902, de Vipulso, pista 90, vento 120 graus, maduro de nós. Vipulso, tá 9902. Pioneiro 2. Sim, Pioneiro 12. 800, está estabilizado o alto elevador. 73 milhão marca 2 externo, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118.95, Olímpio 00. 14.18. Ali mantém, Mike Eco Delta. O Pioneiro 12, decolado 06, chame controle 119.35. Olímpio 00 na apresentação final da chave travada. Gente, Olímpio 00, continua a aproximação, aguarde ali, pista livre. Pista livre, Olímpio 00. Pista livre, total 9902. Total 9902, solo 07, chame solo 12119. 219. Alô, bom dia, total 9902 e 1 adicional. Total 9902, táxi alfa, reporte da Juliette. Portaria antes da Juliette, gente. Pega acionamento no 840 4 0 4 4 3 azul. Autorizado, chamado. Autorizado, chamado. Esse é o Olympus 00, livre pouso, pistão 90, vento 130 graus, na dúzia de nós. Livre pouso da 10 para o Olympus 00. Se manter a 2 mil pés, Juliette November Lima, ajuste o altímetro na 012 e forma estabilidade. Afirmativa, azul 4076D, se mantenha 060 inicialmente devido a tráfego na posição de 1 hora, rumo posto. Desse mantenha 060, aeronave mantém 045. Aguardando uma autorização para descida, voo de duna, azul 4076. Afirmativa, então na proa de duna, desce inicialmente para o 060, aguardando a autorização 4076. Confirme. Ah, o meu tamo ainda é bravo. Confirma o transcondicionado. Sente, 0137, mantendo 1.500 pés. Estou recebendo 1.200. Ok. Positivo, mantendo 1.500 ou 1.200? Não, não copiei. Estou irá... passar a área proibida, está certo, né? Certo, o senhor irá desviar ou irá subir para 1.500 pés, a fim de evitar a área? Irá desviar. Certo, copiado. Mantenha-se em regra de voo visual, estou recebendo 1.000 pés, ajuste altímetro 1092. Desvio da área proibida na escuta do controle. Papá, o meu também é bravo. O 4076 está visual com o tráfego, sentido contrário ao nível mais baixo, 5000. Afirmativo, disse mantenha 2.000 pés, azul 4076, ajuste altímetro 1092 em forma estabilizada. Afirmativo, para 2.000 pés, ajuste 1092 em forma estabilizada, azul 4076. Estabilizado, bom estamento ali. 1 milha marcador externo, completado o procedimento, chame torre na frequência 118.95. Torre 118.95, né? Mais código Wolf. Escuta. Chame o C3 Cifra na frequência 1260, alterno 288. 1260, alterno 288. Salvador, tá bom, meu bom estamento ali. Romeu Golf November Lima, check trem, livre pouso, ano zero, vento 110 graus, ano 2 ondas. Livre pouso, baixado e travado, Lima. Mike Eco Delta, aguarde para decolagem. No zero, curva direita, saída arvó, transição elétrica, controle 119.35, transponda 5597, 1867. Obrigado, gol no 867, Brasil, 660, que é o ponto de mão. Bola da 1-0 na Arbor, na Celeste, e a pressão do 7-19. Correto, Porto 9, chama o plano. Livre táxi azul 4463, pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. Taxi Tape 5447, vai observar a aeronave da Azul. Após a aeronave da Azul, prossegue com o número 2, Julie India Alpha, ponto espera 1895, 1012, tenha uma boa viagem. Gente, eu estou atualizando o táxi, observar após a mesma, India para o ponto espera da 10, lá 1895. Obrigado, até o bom serviço. Delta, vento 120 graus, 12 nós, atenta a possível esteira do Citation, deve decolar pista 17. Nível 340, pesolou 16, decola pista 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 119.35, transponda 5426, então 3895. Acionou desse 050, ajustado 3514. Mike Oscar Golf. Portão 1, no chão pronto, 3895. 2230, copia. Salvador Conquista 180, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, após direto Conquista, controle 119.35.5552.2230. Controle 119-3535, transponda 5547, controle 19-3535, na posição 6. Confirmando, curva esquerda para o decolagem, chame pronto, 3219. Curva esquerda para o decolagem, chamará pronto, 3219. Quatro e meia três, mantém o ponto externo. 193, autorizado da Leão, nível 3 linha 0, peso do 10. Recola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119-35, transponda 5524, com 3193. Portão 3, chama pronto 3, 1, 3. Pátio será o 04, chame a frequência do solo agora em 121 e decimal 9, Golf 90 Lima. O Mike Eco Delta vai precisar o seu perverso. Autorizado, cruzamento, mantenha a perna do vento, peixe 97, aguarde para girar a base. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Edificação, nível de voo 090, voa posição pelo para interceptar a chegada da Ponce. O Alfa Tango Tango irá no, formar no ponto da descida. 107, vai lá. Azul 4076, check trem, livre pouso, fichando 0, vento 120 graus, 12, nós. A sua esquerda tem um helicóptero, um Sikorsky. Aproximando, pousar ali sobre, na cabeceira 17, sem interferir na, no seu eixo de aproximação. Afirmativo para o tráfico na final, baixado travado, autorizado o pouso na 10, azul 4076. Azul 4463, observe o pouso do companhia na final, após alinhar e manter, estamos vendo. Com 13, reporte aí no solo. Só vem Lima, observe a viatura. Vai ingressar na Lima, a primeira direita na Mike e após a primeira esquerda na Quebec. E aguarde para o cruzamento. O Golf Novembro Lima. Matheus, só confirmando a posição será o passo 5, isso? Bom, correção, para ingresso no, na pista 17, aguarde para ingresso. É o passo 4. Do procedimento, achando a 6315 e forma estabilizada. Repassará, obrigado. 35240, voe a posição em TAP. TAP 35240. mais 2 minutos para pouso. Que procedente de onde? Ah, eu vou local aqui, tem sobrevoo em Caçu. Ok, chama na final de para pouso aí, Marco, Tanja Bravo. Oh, Bravo. Azul 4076, do Solo 21, Solo 21 nesse momento, hein? 219, Azul 74076. Azul? Azul 9131. 9131, para Campinas, por cópia. Afirmativo nível 400. Autorizado Campinas 400, pêndulo 10, bridge pêndulo 16, Daytona pista 90, curva à direita, da Leda bridge, controle 119, decimal 35, transponder 3535, azul 9131. Autorizado nível 400 para Campinas, circulando 10, perfil da Leda bridge, primeira curva à direita. Controle de série central 35, transponder 535, azul 9131. Correto, Azul chama próprio. Aprovador, Azul 4076, livrou. Golf, November Lima, 1895, chama a torre 118, decimal 95, está presente. Azul 4076. Azul 4076, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 4076. Azul 4463 decolado aos 23, chame o controle 1935, voou. 1935, muito obrigado, boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4463 decolando a sua escuta. Azul 4463, contato a Renata, decolagem, submantendo nível 140, saída da Coral. 140, saída Coral, se possível, direto para Alfa. E 2000 pés, autorizado. Entendeu, após 2000 pés, autorizado, direto para Alfa. Muito obrigado, senhor. Décima até 500 pés, Mike, é código. Através do 5, seguindo o tango, 867. Como é que ele vai ter a minha altitude que mantém? Boa tarde, Mike Juliette, Mike para Campinas, aguarda cópia, o ajuste no 092. Decolado aos 25, chama o controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, faça isso. É o meu confiar na altitude que mantém. Tá presona, nós três para o táxi do POB 78, autonomia 3 horas e 50, Oceana Campinas. 3193, direita, ponto espera 1895, 1092, boa viagem. Frente direita, Monsenhor 295, 1012, boa tarde, Campinas 3, zona 93. 1867, segue o campo, espera 1895, 1012, boa viagem. 4076, após o voo, Juliette, portão 8. Tenho 30 de baia ainda, eu te confio quando baixar, 63 da manhã. Fiquei livre e pouso. Ok. 01-3895, fazendo a equipe de solo após a passagem do voo, está autorizado, chame táxi. Voo autorizado, já 3295. Controle, boa tarde, 35447, saída Momo, cruzando 2500. Tipo 5447, contato radar, submantendo nível 200, saída Malmo. 200, saída Malmo. Em condições visuais, senhor, pode voar código? Aguarde. Tipo 5447. Muito obrigado, 47. Israel, Leda Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5506, o Mike Slash Mike. Está checado, 6390. Oi, gente. Solicita 180, final. Autorizado, final 180, na saída, o 35447. O controle, quem pediu foi o azul 4463. Dizendo que a equipe de solo após o azul, a retaguarda está livre, chama o táxi. Tem que ter solo para o azul, a retaguarda chama a rampa do táxi, está 3, 2, 1, 3. 63. Qual nível poderia subir para não voar para a Leda, voar direto para o coral? 140 é o máximo, para coral. Ok, então vai manter o 140. Alfa Tango Tango, dita para 3.000 pés, o ajuste no 012. O Trip 5240 está livre, a final do procedimento, informa o helicóptero mantendo 500 pés à sua frente, não irá interferir na aproximação. Cliente, autorizado o procedimento 5240. Azul 9131, pronto para pushback acionamento. Aí que é com Oscar, prossiga. 782-118-95, tamo pouso, Mike é com Oscar. Puxa, aciona, chama para o táxi, 9131. 5, tamo pouso. 295, muito obrigado, 5240. 3193, condições de decolagem imediata, assim que liberar a pista? Afirmativo. Então ali mantém aguardando a liberação para decolagem imediata. É, ali mantém. Tá, 3193. Mike é com Oscar, chame na vertical do farol de Itapuã. Salvador 35240. 5240, alcance de aproximação, mais bicho ali. Atendo 5240. E pronto, é 315. 315, solo uns 30, solo 21 decimal 9. 319, até. Salvo, boa tarde, Renanha, 315. 315, táxi Alfa, chamando seu Juliette. Alfa, entre os 10. Mike é com Oscar. Na vertical do farol de Itapuã, faço um 360 curto pela direita. E retorno com o visual com a TR na trip na final da novela. Vai fazer com curva da direita e vai reportar visual com o trip no final do 0. O 3895, solo Salvador. Confirma estimado para iniciar o pushback. Já pode mais alguns instantes para iniciar o pushback. 35240, livre pouso, vento uma centena com 11 nós. Livre pouso, 190, 5140. 31193, decolado aos 31, controle 1935. 0935, uma boa tarde. De autonomia, alternando João Pessoa. Fax via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 10111. Já a fonte para 1895, no 1, vou ajustar 3 vezes. Controle Salvador, boa tarde, Santa Teresa 93. Boa tarde, Santa Teresa 93, contato Roberto, vou para o nível 360 na Pro de Leda. 360, vou no Leda, tá? 3193. Ah, Juliette, para o ingresso, também atenta, mas... Oxiné 6315, mantenha a posição. Ok. Confirme? Eu sou o Mike Costa, tá visual com o trip na final do ano zero. Afirmativo, autorizado cruzar a final do ano zero, reporte girando base para o ano 6, Mike Costa. Pancaragem girando base, dando 7 horas. Usando 867 após o pouso do ATR na curta linha, mantém, deixa eu ver. Com 6315, está autorizado o ingresso da Juliette para o portão 03. Juliette 3, 6315. Aguarde mais alguns instantes. Para o táxi, o azul 4139131, COB 3. Autonomia de 3 horas 54 minutos, alternando Ribeirão Preto. 1917. A 10, 10. 7, desça para 2000, está autorizado o final do procedimento, informe no localizador Alfa Tango Tango. Até a entrada do pátio principal. Até a entrada do pátio principal, 4191-3. Oscar, tráfego avistado, agilizando manobras, autorizado o pouso, cabeceira 17, vento 110 graus com 13 nós, reposte no solo controlado. Agilizando, visual, Mike Acosta. Taxi Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, 5, 2, 4, 0. 10 graus com 13 nós. Confirmo com 867. Isso, 867, perdão. 867. Recosta livrou o eixo da 10. Ciente, chame no solo controlado. Chama lá no solo controlado, ó. Informado. Azul 4463, está um minuto agora para a coral. Serviço para dar encerrado. Chame Ilhéus na frequência no 201, tempo voo. Pós-passagem do ATR da Trip está autorizado. Da 3895 está autorizado o pushback acionamento, chega com Alfa Tax. Para ingresso no pátio principal, azul 49131. Azul 9131, mantém a posição.